Bem-vindos ao Papo BL. Acesse www.boyslovebrasil.com e divirta-se. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora que vocês vão ouvir nosso podcast, né? Então aqui nós estamos mais uma vez para o nosso segundo podcast, né? Nosso último foi falando um pouquinho sobre as nossas séries. Sobre as nossas séries preferidas, né? As 5, né? A nossa top 5, top 10. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns BLs que viraram bromance, infelizmente, né? Mas antes de nós começarmos, nós vamos aqui nos apresentar que nós temos uma novidade, né? No nosso último podcast tinha muito inglês arranhado. Mas hoje nós temos uma professora excelente de inglês aqui, né? Então nós vamos começar nos apresentando novamente e... Vamos começar pela nossa querida convidada de hoje, Marina. Marina, nos diga quem é você, Marina. Ai, meu Deus, que pressão. Bom, eu sou a Marina. Pressão não. E não sei o que a gente fala na apresentação. Tenho 24 anos. Tenho 24, isso. Eu sou Marina, tenho 24. E os teus perfis do Tiden. Tiden, do Blood e do Grider. Bom, meu nome é Marina, eu sou de São Paulo e eu tô no mundo BL, sei lá, desde do ano passado, do segundo semestre do ano passado, então eu ainda tô aprendendo bastante coisa, mas já deu para acompanhar algumas coisinhas e acho que eu vou conseguir contribuir um pouquinho com esse podcast. É meu primeiro podcast, tô bem nervosinha, mas me ajudem, por favor. Fim. Muito bem. Seja bem-vinda, Mário, para o nosso primeiro podcast de muitos e muitos outros, ok? E o nosso querido Cauê. Cauê, tu não estava no nosso último, não. Tu faltou, foi nesse? Foi? Tava só Duda, eu e Robert, né? Então, Cauê perdeu o nosso último podcast. Cauê, seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. E se apresente de novo, rapaz. Ai, gente, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos um pouco sobre esse mundo maravilhoso que são os BLs. Vocês já me conhecem do podcast que a gente falou sobre Love by Chance, metermos pau na série, falamos mal, né? E é isso, vamos falar um pouquinho hoje sobre as infelizes séries que se tornaram bromance. Ai, não estou preparado, mas vamos lá. Muito bem. Então nós vamos começar por qual série? Nós temos a mais aqui algumas, polêmica, né? Eu acho, que é a mais polêmica. Advance Bravely, eu acho, que é a que maltratou o coração de muita gente. Vou chorar. Mas vai lá, começa aí, Mari, falando alguma coisa. O que, que tu achaste do Advance? Advance Ed. Então, eu comecei a assistir, eu assisti toda a primeira temporada. E eu estava muito na expectativa. Ele tem todos os indícios de que está rolando um climão entre os dois personagens principais. E estava muito ansiosa pela segunda temporada. Aí, enquanto não saí, eu comecei a ler a novel e fiquei mais empolgada ainda, imaginando todas aquelas cenas maravilhosas de pegação no... Ai, mesmo! E quando eu descobri que... Quando teve toda essa reviravolta de que ele não ia ser mais BL, eles iam ser só amigões e tal, eu confesso que eu dropei, eu desisti de assistir a segunda temporada, porque eu quero só guardar os bons momentos no meu coração. Oh. Fiquei muito, muito triste mesmo, porque tinha muito potencial, a história demais. É boa, os atores são muito bons, então eu fiquei realmente de coração partido. É isso. Mari, você chegou a ler o novel? Eu cheguei até, eu acho que o capítulo 100. Eu também... Você vai falar, Cauê? Desculpa, Oi? Pode continuar, desculpa. Pode continuar, Mari. Vai lá, Mari. Então, eu... muito compromisso e não consegui continuar, mas está nos meus projetos agora para as férias do fim do ano, retomar a leitura do novel, sim, porque... É só o que nos resta agora, né? E imaginar as cenas que poderiam estar acontecendo no live action e não vão acontecer. Infelizmente. Verdade. Muito bem. Cauê? Olha, eu já vi vários spoilers, né? Porque uma das coisas que... ou piores coisas que tem quando você participa do grupo do Facebook das meninas lá de BL, é que você sempre tá propício a vários spoilers de todas as séries, de todos os filmes, e você fica, tipo, esquivando, ah, etc, etc. Então, eu vou ser bem sincero, essa série eu já vinha falando, eu já sabia que o final dela não tinha agradado os fãs, porque acho ninguém, que, se não me engano, foi vetado. É isso, gente? O quê? Só agradou a China mesmo, né? Isso, foi a China. Não agradou que ninguém o final, só a China. Eu não sei se a palavra certa, ela meio que acabou com o negócio. Foi censurada. Exatamente, a palavra, isso. Censurada. Censurou e eu falei, ainda bem que eu não vi. Só que o Bob tinha me dito que a gente ia comentar sobre essa série, então essa... Ah, eu vou falar série, tá? E aí eu vi um pedacinho... Fala desde quando? Oi? Desde quando tu fala série, que eu nunca ouvi. Vai lá, tenta. Tenta falar sério. Sério. Fala sério? Gente. Vai lá, inferno, fala. Para de me criticar. Então, continuando. Aí eu comecei a ver hoje, aí começou a cena do ringue. Aí eu falei, gente, é o que? O UFC agora? Falei, ai meu Deus, é UFC, não gostei. Aí foi, eu vi que vai rolar uma química, que eu não continuei a ver. Eu vi só o primeiro episódio, vai rolar uma química entre aquele lutador lá e o segurança que a irmã gostava dele. Aí eu falei, ah, gente, não é pra mim, mas assim. Eu tenho experiência com Bromance, mas eu não vi em específico essa que vocês estão falando, né? Advanced Bravely. Mas eu, no geral, né? Conhecendo a China, com o histórico que eu tenho, com o ranço que eu tenho eterno de heroin, eu acho assim... Todo mundo. Fora a China. Você, a torcida do Flamengo e do Corinthians junta, né, meu filho? Para, John. Eu sou... De heroín eu tenho ódio. Gente do céu, peraí, calma aí, silêncio, momento, peraí, calma aí, momento, porque chegou o nosso boss, né? Então, fala aí, Bob, dê uma palavra de consolo. Não, eu só passei aqui pra falar que de heroína eu tenho ódio. Não, disso ai, todo mundo sabe, gente, né, Bob? Tem novidade. Que heroína lançou o BL no mundo, glória a Deus! Melhor série do mundo! Quando o Heroin veio, Love Sick, Make Right já eram vovós, viu? Então abaixa a bola. Não interessa. Gente, cala, Bob, que nós não estamos falando aqui de. Nós estamos falando de outro assunto. Mais de 10 milhões de visualizações em 24 horas. Me diz. Alguém tira o Bob desse podcast. Alguém arranca o Bob daqui agora. Voltando pro nosso. Gente, voltando pro... vocês estão praticando burro. Sobre a série, nada então de é aqui, bora. Gente, vamos voltar para o nosso tema aqui. Vamos voltar. Que alterado. Antes que saia uma discussão mais grave aqui, vamos. Daqui para ele vai fazer rir. Então, a previsão do tempo para hoje é sol. Muito... De sol. De sol, de sol à noite. Sol às 12 da noite. Vai lá, Cauê, continue a sua advance. Gente, então, só pra finalizar, como eu tava falando, eu vi um pedacinho só de advance, mas eu sei o final, que o final não é bom, e assim, eu quero só fechar essa série chinesa, porque, né, e falar que é mais um padrãozinho, mais uma coisa péssima que a China fez, que foi de censurá-la, e eu acho que isso, a gente... acho que devia ser um assunto, né, censura de um podcast específico, mas eu só queria finalizar um comentário sobre essa série de ranço eterno do governo chinês. Obrigada. Próximo. Muito bem. John, então, bom, eu li. Muito bem, então deixa agora eu dizer só duas palavras, né? Decepção. Só uma palavra, na verdade. Nossa, Eu ia usar duas, mas eu acabei esquecendo a segunda. Então, eu preferi só decepção. Gente, eu li o novel, né? Então, tipo, pelo amor de Deus, quando eu li o novel, que eu fui ver a série, eu disse, Jesus do céu. Tipo, era, né? Pelo amor de Deus. Aí tinha os atores que, pelo amor de Deus, né? Fala, meu Deus, o que é, né? Um ator de altíssima qualidade, né? De bom, né, Mari? Pelo amor de Deus, né, Mari? Só pra deixar a registrado aqui. A ABS era o que não faltava naquele, né? Pelo menos de uma parte, lá tinha uma ABS, que, meu Deus do céu, bem... Ah, mas eu não gostava, não, do ABS, não. Eu preferi o outro. Te cala, Bob. Ninguém te perguntou nada. Voltando aqui pro meu posicionamento. Então, voltando aqui pra minha fala. Eu li o novo Incrível, né? Incrivelmente, Bob vai dizer, né? Como sempre, ele tá de certa forma correto, como é o nome, Bob é... Como é que o Bob fala, meu Deus do céu? A Marina tá aqui hoje, eu não vou pagar mico, não. Bota seu inglês pra fora, Bob. Bom, mas então, o Bob Incrível, mas... Hã? Não entendi. Ah, tá, ele falou, ah, sim. Ele pronunciando o nome da série, lindamente o inglês dele, pior que o meu. Mas voltando, então. Eles conseguiram fazer um milagre, gente. Eles conseguiram destruir um novel que era decente. Gente do céu, que foi aquilo? Decepção total. Todo mundo esperando, esperando, esperando, e a gente cochilava esperando em nada, né? Os atores muito bons, os ABSs muito bem distribuídos lá, né? Gente, que era aquilo. O novel tinha tudo para caminhar para uma série incrível, tão boa quanto o Heroinho, Addict, né? Mas a gente já sabe, né? China, da China a gente espera tudo, que não presta, né? Que coisa boa mesmo da China não chegou ainda, infelizmente. Eu acho que o Advento foi a grande decepção, né? A grande decepção. Primeiro, os chineses conseguiram destruir nossa vida com o Addict. E depois eles vêm e para poder enfiar a faca até embaixo, atravessar o coração, eles nos trazem o Advance e não fazem aquilo que a gente quer, né? Mas a vida é assim. Um dia a bomba atômica, em vez de cair no Japão, vai cair na China, né? Espero que não seja só... Meu Bom, não vou falar mais nada sobre Advance porque tô cansado de Advance. Okay. E vamos prosseguir, vamos lá? Depois de Advance, nós temos aqui outra série que poderia ser BL, mas virou Bromance, né? Seria qual? My Guardian... Eu acho que My Guardian o pessoal tá gostando, tá tendo uma repercussão aqui no Brasil, pelo menos entre o povo aqui, boa, mas não tanto quanto internacionalmente, porque eu tava vendo no YouTube, é tipo, tem um canal que lança periodicamente, acho que já acabou a série, já lançou tudo, mas tipo, as visualizações estão bastante grandes, tipo, 2 milhões de visualizações, essas coisas. Mas então, eu vou começar a falar um pouquinho que eu comecei a assistir nas férias desse ano. E assim, é uma coisa mais de ficção. É meio na vibe de My Dream, não é? Porque tem aquela coisa de vilão e herói, sabe? Uma coisa de... Não, mas isso em todas as séries, né? Mas no caso ele tem uma coisa mística, assim, uma pegada mais mística, né? Meio coisada, assim, loucona. Sim, surreal, é tipo, né, assim. Personagens, que é o casal principal. Casal não, aqui não é casal. A gente shippa, mas não. Nada, né? É, casal, abre aspas, é um casal, que é o professor, que eu esqueci o nome, e o chefe dos heróis. Meu Deus do céu, eles combinam demais. Fora o secundário, que eu tô assim nesses tempos. Em vez de shippar mais o primário, os protagonistas, eu tô mais focada nos secundários. Que um deles é um bobinho, é um jovem lá que chegou e o que manipula as marionetes. Ai, eu fico tipo, meu Deus do céu, China. Mas aí, aquilo, né, gente? Eles não ficam juntos, mas tipo assim, as cenas juntos deles... Ai, nossa, que fogo que me sobe, que eu tô. Tá arrependido. Tá arrependido mesmo, né? E Mari, mas isso aí tá acontecendo muito, né, Mari? Por exemplo, os casais secundários estão assim meio em alguns BLs, né? E nos falsos BLs, nesses bromances aí que temos que engolir a seco, os casais secundários, eles estão assim tomando primeiro plano nas séries, em algumas séries, né? Tipo Tikan, né? O Tikan lá do Eterno LB7, LBC, né? Que tomou meio o primeiro plano. Então, acho que isso acontece bastante nas séries. Oi? Melhor casal de 2018. Ai, desculpa, Pop Art. Pop Art. Gente, casal que eu gostei desse ano foi do Cadê o Pato. Gente, meu Irmão... Deus, como eu amo aqueles dois. Mas aí tem veio logo... Tem que votar, então, no BL Awards, meu filho. Eu votei. Então, você tem que ir lá e no... Você tem que ir no BLAO todos os dias e votar no seu casal preferido. Mas bom, deixando eu falar sobre Guardian, eu confesso que eu parei de assistir, eu não assisti mais, né? Os episódios, eu acho que eu assisti 3 episódios ou 4 episódios. Mas eu gostei muito, eu tinha esperança, né? Eu tinha aquela esperança no fundo do meu coração ardendo, dizendo que ia ter alguma coisa, né? Mas, infelizmente, a China consegue destruir a nossa vida, né? Consegue nos matar, assim, de uma forma... Ela é cruel com a gente. Ela nos dá o queijo, mas o queijo tá lá naquele negócio que mata o rato, a ratoeira, né? Você pega e... Acabou com o seu braço, acabou com o seu pescoço, China maldita. Melhor definição, só que no caso acabou com o nosso coração. Exatamente. É terrível. Porque o Guardian parece... A história é muito interessante, assim, né? Também um casal é muito interessante, mas, né? Novamente um BL, um possível BL se tornou um bromance de mau gosto, né? Mas a série ainda é boa, apesar de tudo, né? A gente fica só no desejo, né? Na vontade, mas fazer o quê? É isso aí, né, Mari? Vocês já viram a chinesa também, Até que a Morte nos Separe? É tipo Guardian, só que melhor. Nós estamos até traduzindo a novel dela. Isso que eu ia dizer agora. Oi, Mari. Oi. É Till Death. Hoje você tá aqui, eu não vou nem chutar. É Till Death. Ah, eu sei, Bob. Tem um novel. Aham. Nós estamos traduzindo esse novel, inclusive. Eu acho. Sim. Estamos traduzindo. Então, mas, Mari, o que, que você fala aí sobre o Guardian? The Guardian, fala aí, por favor. Depois nós vamos aí. My Guardian, não The Guardian, My Guardian. Então, esse eu ainda não comecei a ver, ele tá na lista de espera, mas o que eu ouvi falar foi exatamente isso que vocês comentaram, que a galera tava com expectativa e não foi atendida. É, infelizmente, né? Gente, um comentário rápido, falando um pouco que a gente tá falando sobre a China... Vocês viram esse ano, acho que foi no começo do ano, que o presidente ele vai ter um tempo ilimitado no cargo? Sim. Presidente dono da China, né? É que a China não... Bom. Então, mas o que eu ia falar disso é... Por que eu comentei sobre isso? É que eu tava pesquisando, né? Porque acho que todo mundo, não sei, quando terminou Heroin, né, a gente foi procurar pra ver se tinha a segunda temporada. Aí, tipo, tem um blog, que eu esqueci o nome, que lá tava explicando o motivo tal, de ter censurado, etc, por ser irmãos, enfim, aquela baboseira toda. Só que aí tem um órgão específico, que é um SATRF, não sei, SATRF, e esse órgão, ele é composto por, tipo, várias pessoas chinesas, vários chineses velhos, tipo, que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham? Eles já estão vivos. Vocês estão me ouvindo? Como é, Cauê? Repita a pergunta. Vocês não ouviram o que eu falei? É mentira. Eu batei em todos vocês. Só a pergunta. Só o final da pergunta, por favor. Não repita. O que vocês acham da presença desse órgão censurador na China, que é composto majoritariamente por pessoas velhas e conservadoras? É por isso que a China sabota todos os BLs, porque essas pessoas que estão definindo o que a gente pode ou não ver, o que pode ou não ser produzido. Essa é a grande merda de tudo. Mas não se preocupem, o Brasil também está caminhando para o mesmo rumo, tá? Nós já temos ótimos ministros do governo do presidente de vocês, nós já temos ministro da educação, que é indicado por pastor, né? Também, tá? Tudo pão. Eu não, do Satanás. Quer dizer, o presidente vai ter... Morreu. O John. Oi. De vocês é muita gente, não me inclua. É verdade. Pois é, então nós estamos caminhando para a mesma direção, né? Enquanto o presidente pergunta para o pastor Malafaia se o ministro da educação pode ser ou não pode ser, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, depois nós vamos falar sobre tudo isso. Agora vamos lá para o nosso, nós já falamos sobre Advanced, falamos sobre My Guardian. Eu pensei que nós íamos para Befriend. O que, que tu acha? Ai, vamos, eu adoro essa série! Começa, né? Eu vou concordar com o Cauê, eu adorei também. Ai, vocês, Bob, você não viu? Lógico que eu vi. Eu fui enganado naquela parte da menina pensando. Aí eu tive que ver. Eu fui enganado naquela parte da menina pensando lá. É, fantasiando Belle lá. Eu tive que ver tudo, né? Porque a curiosidade matou o gato e o Bob. E, olha, sério, eu acho que, se não me engano, ela tem 25 episódios e só uma temporada. Ela terminou recentemente. Só que eu tô no episódio 20. Então, Bob, não me dá spoiler, ok? Mas não, até... Nada, não tô ouvindo vocês hoje. Até aonde, né? Eu vi, gente. Então, meu comentário sobre BeFriend é que, assim... Desde o começo, você sabe que vai dar merda ou não, porque ela não é chinesa, ela é de Taiwan, e Taiwan pode, né? Taiwan é a China que pode tudo. Mas, assim... Tira o P e bota o F. Tira o P e bota o F. A China que deu certo. A China que deu certo. Mas, enfim, o que eu quero dizer? É, vai indo o episódio 1, o episódio 2, aí você fica, no próximo episódio eles vão se beijar, vão... Não. Aí vai no episódio 3, 4, aí vai no episódio 15, chega no episódio 20, você, meu Deus, e aí? Mas, assim, mesmo que eu tô dando um spoiler, né, pra quem não viu, essa série, ela aborda mais do que um romance, né? Ela é um bromance, propriamente dito, mas ela é muito engraçada, eu classifico ela como uma comédia. Eu recomendo muito para quem, tipo, tiver em dúvida, veja ou não, porque é muito legal. Porque eu acho que o que define essa série é o conceito mais de amizade. Essa coisa mais... São os laços de amizade que você vai fazendo que... durante da sua vida. Que... E também, claro, o amor. O amor, ele tá ali mais escondidinho, mas o que define essa série taiwanesa, que é muito legal, é a amizade e o altruísmo. Eu acho muito bacana. Eu costumo recomendar. É, sem comentários, Mari, eu não assisti a série. Vou assistir ainda. Não posso opinar. Não. Ah, então. Tá na lista, Bob, também. Bob, vai lá! Fala alguma coisa. O quê? O que eu achei? É tipo assim. Sim, BeFriend. É, teve duas séries, aliás, três séries, duas séries, né? É que são. Que são bromance, que eu gostei muito, né? Uma foi BeFriend, né? Que é da Tailândia e tal. Que é do Taiwan, né? Tá cortando minha fala, não tá, gente? Não, tá normal. Tá normal? Pois é. Tá aí, eu acho que o Taiwan, ele sabe mesclar bem. Tipo, ele joga um pouco de comédia. E, não sei se vocês perceberam, mas a maioria das séries ele tem um pouco de comédia, né? Teve aquelas duas que terminaram, aquelas minisséries que terminaram, que era muito comédia. Aí veio BeFriend. BeFriend tem um toque de comédia ali. Então, dá pra você não sentir tanto falta assim do BL quando tem a comédia, né? Sim, então, eu gostei exatamente. Muito por conta disso. Por conta da comédia que veio, então a gente não sentiu falta daquele clichê todo do BL, porque tinha comédia que aliviava. Não era só uma história... Não era só uma história assim que eles pegaram, vamos fingir que é BL pra atrair o povo. Não, mas eles, num momento, eles tiveram essa proposta. A proposta deles era de uma série leve, igual o Cauê falou, sobre amizade e o BL, né? Que é tão presente nos países orientais, né? Aí eu gostei muito por conta disso, que ela foi uma série leve, teve uma pegada bem legal. Eu acho que dessas séries, assim, eu sou suspeito de falar, porque vocês falaram de Advanced, eu não tava presente na hora que vocês falaram, eu gosto muito da Advanced, apesar deles terem cagado no final da série, eles pegaram o meio dela, foi até bom, assim, desenrolar, né? Não teve aquilo que a gente esperava, mas eu gostei da história, do jeito que eles contaram. Do mesmo jeito foi BeFriend. Eu também fico igual o Cauê, esperando beijo. Nunca vi essa porra desse beijo. Nem cutucadinho. É horrível. Essa que eu recomendo os senhores a ver. Essa até que a morte nos separe. É, eu não vou falar inglês não, que a Marina tá aqui. Eu não quero pagar micão hoje. Ai, meu Deus, eu tô assustando todo mundo. Eu tô fora do expediente, gente. Meu horário de trabalho acabou. Eu tô aqui sem julgar ninguém. Aí é muito boa, a gente fica esperando, é igual BeFriend, a gente fica esperando, é sobre amizade também, só que na época de guerra, naquela época que tava tendo, que o Japão era dividido, dividiram o Japão com China. É uma pegada histórica também. Histórica, totalmente histórica, os cenários são maravilhosos, então eu recomendo vocês. E é a mesma pegada de Friends, só que sem a comédia, mais fã de guerra, entendeu? Muito bem. Pois bem, pois então agora nós vamos, já falamos, vamos agora para essa, Mari. Oi? A Mari agora vai falar o nome da nossa série, porque ela que é a dona do inglês aqui, ninguém sabe pronunciar esse nome. Como é que você pronuncia esse nome aí, Mari? Sci-Fi. Nossa, obrigado, Sci-Fi. Sim. Agora vamos falar sobre Sci-Fi, né, que eu também não assisti, mas estou aqui para ouvir vocês falarem, fiquem à vontade. Eu também não assisti, mas eu juro que eu assisti o próximo que a gente vai falar. É SCI, tá, gente, que o John tá falando. Sci-Fi, tu não ouviu a doutora em inglês falando? Cala. Sci-Fi. Só pra ver se é essa que eu comecei a ver. E Sci-Fi é uma que começa com uma pessoa sendo atropelada, e vai um detetive e um psicólogo, os dois têm que trabalhar juntos? Exatamente. Ah, essa merda aí, então eu nem vou comentar. Meu Deus do céu, que spoiler gigante. O pai dos spoilers. Posso comentar? Mas calma aí, fala aí. Pode, deve. Deve comentar. Gente, por que só eu que vejo essas coisas clean, soft? Porque eu sou santo, né? Porque eu acho engraçado. Agora eu quero fazer uma crítica positiva. Eu sou a única pessoa que vejo Belly com propósitos amorosos, sabe? Porque algumas pessoas, elas veem Belly pra ver coisa de sacanagem. Eu acho eu isso uma puta vergonha, tá? Eu acho que essas pessoas têm que buscar a religião, a igreja, e não ficar vendo essa palhaçada na internet. Oh, eu acho que o pessoal da Record não ouve aqui não, viu, pra te contratar. Olha, irmã, irmã. É outro público que a gente tá atingindo, gente, calma. Irmã, eu concordo plenamente. Você deve buscar tudo isso na igreja, tá? Se tiver o Wi-Fi lá, você conecta no Wi-Fi dentro da igreja e vê isso na igreja, tá entendendo? Busca na igreja essas coisas. Você não vem pagar de santa que você adorou aquela foto daquele texto que eu te mandei. deixa em off, vai lá. Sci-Fi. Assim, ela também tem aquela pegada sobrenatural. E eu fiquei com medo, gente. Tem um episódio que eu acho que é o 10, o 9, alguma coisa assim, que eu falei, meu Deus, que misericórdia. Isso aqui é uma série de investigação ou é um filme de terror? Porque, tipo, Sci-Fi já me lembra CSI. Porque é só você mudar o S ali com C e fica CSI. Né? É uma coisa de detetive e você já percebe que vai rolar um bromance por se tratar da China entre os protagonistas, que é um psicólogo e um detetive, que eles vão resolver casos, etc, etc. Olha, eu não vi até o final porque eu acho que nem terminou ainda, tá lançando ainda, mas até onde eu pude ver é bem legal, só que não tem, eu acho que é mais uma coisa tipo de ficção. Mesmo que você vê um pouquinho de... Ah, e uma coisinha fofinha ali, que é entre os protagonistas, que eles são bem próximos. E, assim, é uma coisa, uma pegada mais de terror, eu acho. É umas cenas, assim, tipo de... Né, exorcismo. É um desenho, assim... É umas coisas da religião chinesa. Assim que eu fico, tipo, meu Deus do céu, que isso? E aquele vilão que fica vendo as coisas atrás do quadro? Gente, eu ri pra caralho, vocês me desculpem. Eu não dou conta. Eu não dou conta daquilo. Pode rir, fica à vontade. mas sabe por que o Cauê gostou? O Cauê gostou porque ele tá toda religiosa, né? Então tem muita religião lá, muita coisa, né? Ai, meu Deus. Aleluia, irmã. Não queria falar nada? Não, já falei que eu acho aquela coisa do quadro é mais falso que a Taylor Swift, mas tudo bem. Meu Deus do céu, você quer ser morto, é, Bob? Não fala alto isso, Bob. Não fala da Taylor. Não verdade, fala alto que o povo vai te matar. Você edita isso, senão você vai morrer, viu? O John da Mari não viram. Como é, Cauê? Vocês viram? Você e a Mari? O quê? O quê? Não, não. A nós série? Não vimos. Sci-Fi, não. Não, mas então... eu prometo que eu assisti a próxima que a gente vai comentar. Muito bem. Então, qual é a próxima, Mari? Nós vamos comentar, Mari. Qual é a próxima, Mari? A próxima? É o... Deixa eu achar aqui. É o The Boy Next Door. Ai, muito legal. É coreano? Ele é coreano. Ele é muito, nossa, muito engraçado, é muito divertidinho, assim, e é muito fofo. E eles... Sim. Não sei, vou mais ou menos resumir a história. Eles são dois vizinhos, né? E tem a parede muito fina dos quartos. Glória a Deus. Se prendem em umas situações muito inusitadas e sempre, sempre levam ao mal entendido. Tipo, eles estarem numa posição fazendo nada, mas uma pessoa pintando de fora, parece que eles estão fazendo algo muito, muito pornográfico. Então, tem a cena que eles estão no banheiro e os banheiros, uma parede muito fininha, você consegue ouvir o que o outro está fazendo no banheiro. Oh, é divertidíssimo, é muito engraçado, assim, me recomendo. Mas também a gente fica na expectativa de que vai engatar alguma coisa, porque eles acabam ficando amigos e se aproximando, e rola umas situações assim que você pensa, agora vai. E não vai. E eles ficam no mesmo apartamento, né? Porque um dia um pega fogo, não é isso? Isso, aí um tem que morar com o outro. Isso. Só que assim, um é todo arrumadinho, todo metódico, e o outro é todo bagunçado, todo porcão, assim. Então, e justo o que... Exato, e justo... O que é todo arrumadinho, tem um apartamento queimado e tem que ir morar com um outro que não nada é tão... Clichê, nada clichê. Nada clichê, plot super inovador. Mas eles conseguem conviver com as diferenças deles, e é muito engraçado isso de um se preocupar com o outro. Acho que tem algum lance do colchão ou do pijama, tem eu só dorme de pijama, tem umas coisas loucas assim. E aí um acaba aprendendo o jeito de ser do outro, e aí você pensa, nossa, tá nascendo um carinho aí, tá? Nossa, já tá tão... E... Não. Nada, nada. Não, deixa eu só te perguntar, Mari, essa que vocês puseram aí é aquela que um deles tem que morar com o outro porque a casa dele pegou fogo, não foi? Isso, um apartamento. É o ventilador que fica ligado. Esse aí que eu vi mesmo, então. Bateu uma saudade. Finalmente, os coreanos conseguiram fazer uma coisa que preste, né? Uma coisa que não John, mas os filmes da Coreia, os filmes belos da Coreia são bons. Presta com série, sim, mas os são maravilhosos. São bons. Agora as séries não são boas. Controla. Sabe por quê? Te controla. Porque não me... Oi? Falando das séries. Ah. Vai lá. Porque, por exemplo... E a opinião de vocês, meninos, sobre The Boy Next Door? Vai lá, Cauê ou eu? Eu ou Cauê? Olha, assim, eu... O que eu ia dizer? Que se... Assim, como diria o Cabo Daciolho, glória a Deus. Glória a Deus. Se piolho, dá piolho. Cabo da piolho. Glória. Como é que ele dizia? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, é o que a Mari falou, né? Eu gostei muito. Eu também fiquei na expectativa. Tinha situações bem engraçadas, né? Do enredo lá deles. Porque as situações do dia a dia é muito engraçada que eles tinham que se deparar e que acabava dando mal entendido, as pessoas acabavam vendo e pensavam, né, que era outra coisa, mas não ia. Era uma relação lá engraçada, e várias coisas no dia a dia deles faziam as pessoas pensar outra coisa, né? Aí o final é interessante, pra mim o final deixou aberto, né, pela cena, a última cena, que eu não vou dizer como foi, mas tinha muito fogo, deixou aberto para uma segunda temporada. Eu tô esperando até hoje, né? Não sei se Jesus vai voltar e a temporada não vai vir com Jesus, né? Mas vamos esperar para ver. Adeus, adeus, glória a Deus. Eu gostei muito da série, é interessante. Infelizmente não é BL, né? Mas podia ser. Tinha todas as ferramentas. Tinha, mas... Sim, como todos vocês acharam, bem legal as cenas inusitadas, uma coisa muito cotidiana, né? Porque fala, é a rotina, né? De dois vizinhos que moram um do lado do outro e que são totalmente diferentes, assim, a personalidade deles, e que por incidentes eles acabam vivendo juntos, e a gente, Alice, né? Não queria ser, né? Mas eu sou Alice. Acha que vai rolar alguma coisa, mas não rola nada. Mas eu gosto do quando, tipo, é um padrão isso que eu notei, que em todos os episódios, sempre acabava, era com a cena inusitada e com eles pensando junto, droga, ou falando algum palavrão. Achava isso muito engraçado. Isso, é verdade. Tanto que na cena final... Ah, eu vou falar, Johnny, o que aconteceu. Não pode falar, não? Não dê spoiler, pode? Não dê spoiler. Mas sem fala, spoiler, mas não dê spoiler. Sem spoiler. Tá bom, gente, então eu não vou falar o que acontece. Mas a cena final também é muito engraçada. Hã? Fale, mas não dê spoiler. Mas é uma série tão curtinha, hein? Acho que vale a pena. E que a Coreia do Sul, né? Que é do Norte, nem pensar que ia ter essas coisas. Ela... Eu sinto que os atores, eles têm potencial, mas o diretor, ou não sei se são, ou se é a cultura do país, dá aquela brecada. Mas eu acho que, assim, para séries, no caso, os filmes são, eles exploram uma temática mais adulta, mas só, falta só mais um pouquinho para séries coreanas serem tão boas quanto as taiwanesas ou chinesas. Ou tailandeses. Chineses, mas, enfim, da chinesas tá no mesmo nível que os chineses, né? Gentinho. Continuando. Sim, falando em filmes, eu acho que o único que eu assisti, não lembro se assisti mais de um, eu lembro de um que eu assisti, do coreano, foi uma decepção terrível, gente do céu, era uma coisa, tá? Era quase, eu não lembro o nome, era quase um plot do Together, porque era aquela, vai não vai, vou não vou, sai não sai, sai saiu, meu Deus do céu. Ele estava casado, tinha uma filha e tinha esquecido, eu esqueci o nome do filme agora, mas nossa, eu fiquei puto com aquele filme, meu pai do céu. Bom, mas deixando os filmes para lá e voltando aqui para as nossas séries, agora nós temos um filme também. Deixa eu só falar rapidinho. Fale, por favor, Mari. Pra quem se interessou, e realmente é uma série muito bonitinha, muito engraçadinha essa, The Boy Next Door. Uhum. Eu tava olhando aqui. Ele tem 15 episódios de 6 minutos cada. É muito rápido. Assisti em um dia. Na fila do banco você consegue assistir a temporada inteira. Então vale muito, muito a pena. Eu super recomendo. Pra dar umas risadas e ficar pensando que... dá uma risadinha boa, assim, gostosa. E os atores são muito bons também. Sim. Só não assiste o pé do vidro, viu? Porque senão fica refletindo e o povo vai tirar com cara feia. Exatamente! Fica a dica do pop. Mas agora, partindo, já que nós estamos falando de filme, nós temos aqui, de todas as séries, nós temos um filme, né? Filme polêmico, e também é da Coreia, né? Que é o famoso Eclipse, para quem já assistiu, né? Credo, gente. Nossa Senhora. Eu ia falar assim, o filme é maravilhoso, só que o enredo é tão forte. Nossa, Deus, você fica, entendeu? Isso que eu ia falar. Dessa vez eu não ia falar mal, não. Ah, tá. Então pode falar. Como começa você, Bob? Não, eu juro que eu fui ver esse filme, nem foi... Eu fiquei impactado, tipo, aquela cena, cara, aquela cena, ai, nossa senhora, eu não gosto nem de lembrar, tipo, a cena da briga lá, do lixo lá, que eles esquecem o cara quase morrendo no lixo, bicho, é uma coisa muito forte, eles batem na mulher e abandonam, não sei se era mulher, se era travesti, o que que era, eles abandonam ela lá no meio daquele lixo também, nossa senhora, e no meio da mãe daquele menino com câncer, pelo amor de Deus. Uhum. Ai, gente, não sabia nem olhar, fortíssima. Então, porque eu gosto de coisa fofinha. Eu fiquei tipo assim, eu não esperava um filme desse, assim, tão forte na Coreia, sabe? Fofinho, né? Eclipse, eu já achava que era do... Qual é aquela série lá que tem aqui no Ocidente? Dos vampiros. Isso! Deixa só eu comentar, Cauê, porque eu vou ter que sair. Deixa só eu comentar sobre Eclipse, por favor. Eu não vou poder falar do Your Perfect Brothers, né? É Perfect Brothers, né? Peaceful. Mas eu quero falar sobre Eclipse. Como, Mari? Pode falar. Peaceful. We are Peaceful Brothers. Muito bem, Mari. Muito obrigada, professora de inglês. We are Peaceful Brothers. Ok. Mas eu vou falar rapidinho de Eclipse, que eu vou ter que sair e deixar abandonar vocês, tá bom? Eu fui assistir pensando em outra coisa. Eu pensei que era uma normal, né? Tipo um BL, obviamente, um filme BL normal, né? normal, sem aquele clichêzão, aquele padrãozão. Aí quando eu me deparo, meu Deus, eu disse, que diabo é isso, Senhor Jesus? Glorifica, porque tá puxado, viu? Como é que... Hã? Boa noite, Cinderela? Como é isso? Casa de prostituição? Oi? Como assim? Mãe com câncer está morrendo? Oi? Jesus? Cabo Daciolo? Glória a Deus. Aí, pra encerrar, tem o quê? Eu não sei, e não vou dar spoiler, não, mas tem... Gente, eu só digo uma coisa, tem morte, tá? Pra quem não gosta. Não tem spoiler, abandono, mas tem pra quem não gosta. Eu não disse de quem era a morte. Tem morte, tem tá traição, bom. Tem drogas, tem cafetina, tem Boa Noite Cinderela, tem Mãe com Câncer. Meu Deus, tem tudo naquele filme. Só não tem coisa feliz, só não tem coisa boa. Só não tem coisa boa. E o final, meu Deus, o final me destruiu, né? Eu disse, meu Senhor Jesus, o que é isso que está acontecendo? Bom, gente, era isso. Foi um prazer estar convosco, mas eu tenho um compromisso. E já estou atrasadíssimo para esse compromisso. E depois vocês falem bem aí do nosso não BL, quase BL, que podia ser BL, tá? Que é o Your Beautiful Brothers. Eu acho que é assim que pronuncia, né, Mari? Se não for assim, pronto. Deixa que eu pronunciei assim, tá pronunciado. Bom compromisso, C. Beijo. Muito bem, pois um beijão. Beijo, beijo, beijo. Tchau, bom podcast. Tchau. Tchau, Jonas. Posso falar, Mari, antes? Vai, por favor. Deve. Gente, Eclipse. Eu lembro que no dia, depois que eu vi dorama, porque dorama, eu não sabia, gente. Eu ainda sou meio burro ainda com essas nomenclaturas de Berry. Porque o dorama, ele é da Coreia, né? Originalmente, aí tem o Acorn, que é da Tailândia, tem o C-Drama, que é da China, etc. Mas aí eu cheguei... É a mesma coisa, é seriado. Exatamente. Aí eu cheguei no outro dia e falei para as minhas amigas que elas que gostam de... Toda escola tem, né? Capopeira. Todo lugar tem esse tipo de gente, que gosta de K-pop. Aí eu falei assim, nossa, ontem eu vi um dorama, gente, maravilhoso, assim. Maravilhoso, né? Aquelas... Maravilhoso. Ai, sério, tem o Netflix? Eu falei, não, não é dorama padrão. Porque Netflix tem aqueles doramas coreanos que são casais héteros e são aquela mesma merda. Drama, drama e termina junto. Mas o que eu tenho a dizer sobre Eclipse é que eu notei, eu já vi acho que uns 5 ou 6 filmes da Coreia, que os filmes eles abordam uma temática mais adulta, uma temática mais séria. Porque, claro, que a gente fica pensando no início, quando vê a sinopse, ah, vai ser um BL padrão. Gente, não é um BL padrão. Eu acho que se você fizer uma análise mais crítica desse dorama, você vai ver que isso é uma... Eu não sei, eu não fiz uma pesquisa disso, sobre isso na Coreia do Sul. Mas, assim, o filme ele fala da prostituição. Mas não só da prostituição, quanto do estupro. Porque, basicamente, é assim, o enredo. São dois protagonistas, né? Um deles tem uma condição financeira não muito boa e a mãe dele tem câncer. E ele precisa de dinheiro para pagar o tratamento da mãe dele. Ele não tem para onde... Oi, Maria? Dá um spoiler. Ah, é verdade. Então, mas é um resumão. Ele não tem para o que fazer, para onde correr, e ele vai tentar conseguir esse dinheiro. Só que ele consegue esse dinheiro, só que... Enquanto ele vai conseguindo esse dinheiro, ele vai trabalhando, vai acontecendo coisas que você fica, nossa, nossa, nossa, você não para, parece que não acaba, entendeu? E aí que tem o bromance, que os protagonistas, você fala, ah, eles estão se gostando, ah, eles vão ficar juntos no final, mas não vão ficar juntos no final, porque vai acontecer alguma coisa ali, tá? Por isso que eu espero que quem estiver ouvindo, né, esse podcast, que vocês vejam esse filme, porque é muito bom. E eles não vão ficar juntos, porque vai acontecer alguma coisa aí, mas que eu, pelo menos, o final do filme, os últimos 2 minutos, fez eu entender que, finalmente, o que eu pensava era certo. Que eu acho que eu não posso falar, senão vai ser spoiler. Não, não pode. Eu acho que esse filme merece uma análise do podcast só dele. Sabia? Ah, sim. Na verdade, ele é bem complexo. Oi, pode falar. Isso, muito complexo. Sim. Eu acho, aí, que ele entra até no assunto do próximo podcast, né? Sim, ô Mari, Bob, eu acho que a gente devia, não sei se o próximo ou outro, mas a gente devia falar sobre estupro e sobre a romantização dele nos BLs. Eu acho um tema muito legal. Polêmico. Muito polêmico, né? Mas enfim, gente, para resumir, o que eu achei sobre Eclipse é isso. Eu achei um bom filme, é um bromance, tá? Mas não é aquele bromance que você fala, ai, que bosta, perdi meu tempo e não teve nada. Cara, é muito bom, tá, gente? Assistam. Para as pessoas que não gostam das coisas coreanas como eu, vale a pena muito assistir. Mas eu não gosto, né, porque eu tenho uma coisa contra eles. Jamais, imagina, nunca critiquei. Mas é porque se você comparar com a Tailândia, com o Taiwã, até com o Japão, gente, é bem, a qualidade é bem, assim, diferente. Mas é isso, é um bom filme e espero que vocês assistam, vale a pena. Mari, você viu esse filme ou não? O filme? Nem pensar. E agora que eu fiquei sabendo do plot dele, eu quero distância dele. Eu só assisto coisa bonitinha, coisa fofinha, coisa final feliz. Eu, quando comecei a ver anime, acho que eu comecei a ver BL pelos animes. Os BL. É isso aí, yaoi. Exato, eu comecei também. Eu vim pelo yaoi, pelos mangás. Ai, e aí cheguei nos BL. Eu leio até hoje. Ah, falando de um mangá, que é totalmente bromance, que é o 19 Days, que é a coisa mais fofinha que tem, mas a gente fica o tempo todo esperando eles se pegarem. E se eu contar pra vocês que eu cheguei na série BL através de uma série canadense, que é um bromance, que eu, nossa senhora, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida numa série. Tanto que é triste, assim, triste, não tem morte, não tem nada. Não tem morte, não tem nada, mas é tipo assim, é muito, é igual o Eclipse, muito, o enredo é muito emocionante, tá muito pesado. Nome? Barracuda. É o nome de um peixe, é, que é sobre natação, né? Aí você já viu. É um nome, é uma série curtinha, tem 6 episódios só. Nossa, mas é assim que, é australiana, meio australiana, canadense, sabe? Passa nos dois países. É muito, assim... Eu falei, meu Deus do céu, eu vi essa série sair pra cozinha ali e eu falei, você tava chorando? Eu falei, tava. Depois que terminei, viciados. Ai, gente, eu não acreditei. Ai, para, vou chorar. Qual que é o último que a gente falou? Minha bateria tá saindo pro saco. Qual é o último? Ah, é verdade, Mari, vai, sua vez. We are peaceful brothers. E esse, é uma curta também, né? É, eu confesso que eu não sei se eu assisti direito ou se eu entendi bem a história, porque uma hora eu acho que ele tá afim do irmão, outra hora eu acho que ele tá afim da namorada do irmão, outra hora eu acho que ele não tá afim de ninguém. E só para resumir a história, são dois irmãos que têm que morar juntos também, e um deles, o mais velho, arranja uma namorada, e a namorada tá sempre ali na casa, ela começa a frequentar, e eu acho que ela acaba... ficando, passando algum tempo lá na casa, e aí os três têm que começar a morar juntos. Ah, mas legal. Também tem algumas cenas assim dele com o irmão que dá a entender que tem algo mais entre eles. Ah, tem, mas eles são irmãos? Eu não vi assim, eu de vi sangue, parte, eles, né? São irmãos de sangue. Irmão mesmo. Ah, tá. Isso. Mas tem algumas cenas que você olha e tem aquela malícia no olhar, assim, dele parar e observar e ficar olhando pro irmão mais velho, sabe? Tipo, com outros olhos. É. Pelo menos foi isso que eu entendi. Aí daqui a pouco ele para e faz o mesmo com a namorada do irmão. Então, ou ele é um parado ou ele não sabe o que ele quer da vida dele. Eu não sei se eu assisti certo, então. Então, eu não... Eu achei muito estranho. Eu achei muito estranho esse seriado. Ah, eu não assisti, assim. Eu vi parte. Cauê, pode falar? Ah, tá. Então, eu vi ele, eu lembro disso. Eu achei bem estranho esse negócio de os três morarem juntos, sendo que eu pensava que o casal era os irmãos, é entre irmãos. Aí vem a namorada doida, do nada. Eu falei, gente, que é isso? Aí começa a rotina com coisas inusitadas. Ciúmes e tal, e sempre o irmão é um, sim, eu acho que ele é um tarado, não sei, ou ele quer pegar todo mundo, não sei, mas exato, acho que ele é difícil. Ele tinha uma quedinha pelo irmão, eu acho também, ou era, não sei lá, gente, o que é aquilo, mas é como, é que nem aquele lá, o vizinho lá, o garoto do lado, The Boy Next Door. Mesma coisa, é o web drama, né, que eles classificam isso, que são poucos episódios e também bem curtinho. É igual o My King, né? Que teve na Tailândia. Só que My King foi um pegação de gramado, né? Nossa, My King foi pesadinho. E não... Só que então, também não dá pra entender muito. Pois é. Ó, We Are Peaceful Brothers também tem 15 episódios de 5 minutos cada. Então também, quem quiser tirar... Você entende, né? Então, a gente pode até lançar um desafio. Quem conseguir entender o seriado... Adorei. Vamos fazer um concurso aí. Quem consegue explicar melhor o seriado? Porque realmente ele é muito confuso e coisas desconexas. Eu realmente. Mais confuso do que ele é só as manas que criticam o Mighty. Ah, não, gente, eu amo o Mighty, pelo amor de Deus. Eu vejo adoro. Meu Deus, eu amo as cavernas, adoro aquela sobrancelha enorme. Porque... E lá, ai. Gosto de lembrar. Acho que é isso, né, gente? Eu acho que foi, né? Mari? Não, eu acho que falamos sobre o... Se ficou faltando alguma coisa, vocês podem também sugerir, né? Lembrar, quem sabe a gente faz uma parte 2 disso daqui. E se vocês quiserem sugerir temas, né? Vocês, eu digo os ouvintes, quiserem sugerir temas, também sempre bem-vindo. Vocês podem sugerir no nosso Twitter, que é @... Tá dando para me ouvir direitinho, Mari? Perfeito. No nosso Twitter, que é @ Belovers Brasil, que é BLOVERS Brasil, né? Normal, todo mundo sabe que é Brasil. Ou no nosso Instagram, que é @ Boys Love Brasil. E também no nosso próprio site, né? Que é www.boylovesbrasil.com. Se você também não tiver nada a fazer, brincadeira. Se você quiser também fazer parte da nossa equipe, né? Manda um contatinho pra gente que a gente agiliza isso, né, Mari? Isso, perfeito. A gente conversa sim. Gente, uma coisa, não se esqueçam que ainda tá rolando a votação BL Awards 2018, tá? Vote no seu BL preferido 2018, seu ator, também a sua banda de K-pop, e é isso. Não se esqueçam de votar lá, tá bom? Tem várias categorias lá pra votar. E vocês podem votar uma vez ao dia, então, se o coraçãozinho está dividido, vocês podem cada dia votar num candidato diferente para poder dormir tranquilo, sem peso na consciência. Exatamente. Lá tem todos os episódios antigos, né, do podcast, se vocês quiserem ouvir também. Tem matérias do mundo de K-pop, de BL, de doramas, de tudo lá, gente. Você encontra um pouquinho de tudo. Nós também estamos construindo um site para traduzir novelas, né? Aí vai um site novo para vocês e também um site onde vai transmitir algumas séries BLs e alguns doramas, né? Então vocês podem entrar no site, acompanhar com a gente. Nós temos uma equipe super gente boa lá, nós adoramos interagir, né? Então, se vocês quiserem entrar nos nossos grupos de amizade, tudo mais, nós temos um grupo também. É só você entrar em contato com a gente que nós conversamos, né? E aí, meninos, o que, que vocês acharam do podcast de hoje? Eu não posso falar muito, que eu já entrei do meio pro final. Eu gostei muito, foi meu primeiro podcast. Eu comecei meio tímida, mas depois a gente até esquece que outras pessoas vão ouvir e relaxa. Eu gostei muito, espero participar de outros também. Eu também. Ai, que isso. Eu também, gente, gostei. Eu participei do primeiro de Love by Chance. Dei muita risada com o John, com o Bob. Esse também dei muita risada com a Mari, com o John, com o Bob, que chegou todo do nada. Não sei o que tá fazendo aqui até agora. É uma pena. Nossa, que a Duda... Vou embora. É brincadeira, Bob, meu jeitinho. É uma pena que a Duda não pôde estar aqui, mas eu espero que no próximo ela esteja e que venham outros e que vocês indiquem pra gente também temas, eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostem, por onde vocês... Brincadeira, gente. Eu espero que vocês gostem, que a nossa tendência é melhorar cada vez mais e se aperfeiçoar nos podcasts, né? Então é isso, um grande beijo. Um abraço pra quem está ouvindo a gente. E é isso. Até a próxima. Se você ouvinte alguma vez quiser participar com a gente de algum tema, entre em contato, né? Um beijo pra vocês. Ah, verdade. Convidados é legal. Sim. Despede do pessoal aí, Marina. Gente, obrigada por ter ouvido o nosso podcast até o fim. Um beijo para vocês. Espero que a gente se encontre num próximo podcast, em breve, ok? Beijos. Beijo a todos e até o próximo, gente. Falou! Essa www.boyslovebrasil.com. Foi ruim? Foi ótimo. Deu! Deu!